Nosso tema de hoje é a importância da dor. A dor não é um bem que a gente decida querer, né? Ninguém quer ter dor, ninguém quer sentir dor. Ninguém escolhe, ou pelo menos não conscientemente. Mas o título é a importância da dor, para a gente tentar entender o que que isso pode realmente representar para nós. A palavra dor, ela tem um significado de tormento, de inquietação. A gente acaba relacionando muito na questão física, né? A dor física, mas ela se manifesta de várias outras formas. Então, por isso, tormento, inquietação é muito mais forte do que isso. E nós vivemos num planeta, já foi dito muitas vezes, de provas e expiações. E o próprio Jesus disse, né? Existem muitas moradas na casa do Pai. Essa é uma delas. E por nós habitarmos um lugar onde é tão inquietante, tão tumultuado, nenhum de nós está isento, está livre da dor. Nas suas diversas formas. Nós lembramos Jesus, que foi o maior espírito que já passou por aqui e que deixou um rastro de luz para todos nós, através daquilo tudo que ele viveu e falou. E ele não foi isento também da dor. Nenhum de nós teve um suplício maior do que o dele, físico, mas também na questão interna de perceber tudo o que faziam de não entendimento a tudo aquilo que ele estava propondo. Mas ele deu também ali um testemunho para nós. Na questão até mais física, a gente percebe que a dor, ela em cada um, ela tem um ponto de resistência diferente. Alguns são mais resistentes, aguentam mais tempo, outros bem menos. Isso é de cada um. Então, no primeiro sinal, já busca alguma coisa para atenuar ou para resolver. Outros aguentam mais, porque às vezes sabem que aquilo ali vai ser resolvido com o passar do tempo, ou vai ser resolvido no momento em que ele estiver disposto a encarar isso de uma forma bem objetiva. Mas nós expressamos as nossas dores através dos nossos sentimentos. É a forma como nós colocamos ela para fora. Muitas vezes, os pontos mais, vamos dizer, mais extremos são através da humildade de aceitar o que está acontecendo, pela fé que nós carregamos, muitas vezes, que é aquela crença que nós temos, de que tudo tem um porquê, ou de que aquele momento ali ele é transitório. Ou através das revoltas, de não aceitar aquilo que está acontecendo, se revoltar e fazer com que aquela situação que já é ruim, ela se torne pior. Então são dois extremos e dentro deles existem uma variedade de outras situações que nós acabamos manifestando. Como é que eu posso buscar saber qual é o objetivo dessa dor que eu estou sentindo, ou o que ela pode trazer como experiência positiva, como importância? De que forma que eu posso entender isso? Como é que eu posso descobrir? O primeiro passo seria nós conseguirmos descobrir qual é a causa dessa dor. Basicamente, seriam três: os nossos apegos, apegos materiais, apegos emocionais, apegos em tudo aquilo que eu acredito que é certo e eu não admito nada contrário. Os ódios, os sentimentos que crescem dentro de nós, muitas vezes que nós alimentamos de uma forma muito forte e que acabam nos descontrolando ou criando situações indesejáveis. E o terceiro é a ignorância, que abrange tudo isso, porque a ignorância é o desconhecimento, é não saber o que cada coisa pode proporcionar. Quando eu consigo descobrir essas causas e eu tenho uma postura objetiva e positiva, eu faço o quê? Eu paro de alimentar essas causas ou de criar elas. Fazendo isso, parece uma coisa estranha, até muito complexa, mas a gente faz isso todo dia. Quando eu faço isso, eu começo a agir diferente. Nas coisas mais simples da vida, nas aquelas coisinhas do dia a dia, que são pequenas, que somadas uma sobre a outra, vão criando às vezes uma montanha que fica difícil da gente transpor. Então, identificar e ter uma atitude positiva, encarar aquilo como sendo o meu problema a ser resolvido. E, através disso, fazer diferente. Parece simples ou não, né? Mas, enfim. Essa atitude de olhar as coisas e agir sobre elas provoca em nós o despertar da consciência. Porque hoje nós sabemos o quê? O nosso consciente, ele é do tamanho de um grão. Pequeno, nós achamos que sabemos tudo, temos consciência de tudo, mas não temos consciência nem sobre nós mesmos, nas coisas que nós estamos fazendo e pensando. Quando a gente tem uma atitude dessas, nós ampliamos a nossa capacidade de entendimento. E é aí que nós evoluímos. É aí que nós damos, vamos dizer assim, um pequeno sentido na nossa vida. Nós começamos a aprender com as situações que chegam até nós. Por que que acontece a dor? Já foi dito também, né? Nós vamos aprender pelo amor ou pela dor. O aprendizado pelo amor é quando nós escutamos, quando nós pensamos antes de fazer determinadas coisas. Quando nós nos colocamos, às vezes, no outro lado da atitude. Será que aquilo que eu estou fazendo, se eu estiver do outro lado, eu gosto? Então a gente começa a mudar. Mas às vezes a gente não pensa nisso, muitas vezes a gente não pensa. A gente vai pelo automático, agindo como a gente sempre agiu, sendo quem a gente é. E o caminho das leis, vamos dizer assim, as leis divinas e universais, as leis de Deus, ele é um caminho reto, único. É um caminho onde a gente vai fazendo as coisas corretas e como se as portas fossem se abrindo. Quando a gente decide ir por um caminho alternativo, através daquilo que eu gosto e que eu quero, eu começo a me afastar desse caminho. Esse afastamento, eu começo a criar desequilíbrio. Desequilíbrio não só em mim, mas ao mundo todo. A todos aqueles que fazem parte das minhas ações. E esse desequilíbrio precisa ser reequilibrado. Então, o aprendizado pela dor vem nesse sentido. Ele vem para que a gente, através da dor, observe isso e veja. Não é por aqui. Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer diferente. Eu não quero mais essas respostas daquilo que eu estou fazendo. E para ter respostas diferentes, eu tenho que agir diferente. O mais comum é a gente sempre apontar o dedo. Mostrar que tudo aquilo que acontece de ruim comigo é porque alguém produziu, alguém fez. É uma atitude irresponsável ou sem responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo. Nada acontece por acaso, nada. E quando a gente começa a conceituar Deus como bom e justo, como que as coisas acontecem de uma forma que não é agradável a mim? Onde está Deus nessa mecânica? Então a gente começa a perceber que Ele nos deu o tudo. Mas dentro desse tudo, nós estamos agindo e ou aumentando isso como forma de bem, ou não. Ou nós estamos indo por aquele caminho que eu disse que é alternativo. E que se é diferente daquele traçado, não é bom, não é correto. Então, cabe a gente a se adequar. Nisso de colocar culpa nos outros, a justiça divina, ela ocorre como? No nosso planeta, que eu disse que é de provas e expiações, o mal ainda é predominante. Porque somos todos incompletos como espíritos, ainda temos muito que aprender muito que nos melhorarmos. E através desse entendimento, todos nós estamos na mesma, vamos dizer, na mesma linha. Então, aquilo que eu desajustei e preciso rever como uma situação de aprendizado, muitas vezes ela vem da mesma forma com a qual eu causei. Difícil e dura, mas na mesma forma, muitas vezes. E como que isso vai acontecer? Então, outra pessoa vai ser o causador disso para mim. Não que ela tenha que fazer isso, mas como nós mesmos, muitas vezes, que nós cometemos erros e os nossos erros atingem os outros, nós estamos sendo, de uma certa forma, uma possibilidade de que a justiça aconteça. Porque nada acontece por acaso. Nenhum mal acontece para nenhum de nós que nós não mereçamos. Então, sabendo disso, a gente para de colocar a responsabilidade no que os outros estão fazendo. Nós temos sempre, diante de cada situação, como essas das dores que nos acontecem, nós temos duas alternativas. Através da compreensão, de entender o que aquilo quer significar, ou tentar entender, né? E através disso nós vamos em frente, nós compreendemos e seguimos em frente. Ou nos revoltamos e não seguimos em frente. Nós ficamos presos numa situação material e negativa que não nos faz bem. E através disso, nós às vezes perdemos muito tempo. Tem um livro de André Luiz que ele diz, né, que muitas vezes num ato que leva alguns instantes para ser cometido, nós perdemos para tentar corrigir muito tempo. Mas muito tempo. Porque aquilo gera muitas coisas em nós e em todos os outros que nós estamos atingindo. Então, as escolhas são nossas, né? A responsabilidade é nossa. Nós temos apenas que ter uma visão, às vezes, mais suave, sobretudo. Pararmos, darmos aquele tempo, às vezes, de reagir a cada coisa. Quanto maior o tempo, melhor vai ser a resposta. Porque quando a gente age de uma forma espontânea e instintiva quase, normalmente vem tudo aquilo que a gente tem guardado e que não são coisas boas, são as coisas que precisam ser corrigidas e trabalhadas. Então, a gente vai concluir se a dor ela é importante ou não, para cada um.